Você está na 600 kHz AM, Rádio Difusora de Rio Real. A sintonia que toca mais fundo no seu coração. Rádio Difusora AM. Levar Jesus até seu povo, convertendo, curando e libertando. Esta é a missão da Rádio Difusora. Venha fazer parte dela, você também. Rádio Difusora de Rio Real, 600 kHz, de muita paz e unção. Na hora de construir ou reformar, não tem outro lugar. Vá à Madeireira Realense. Toda a linha de materiais de construção, produtos de excelentes qualidades, com preços imbatíveis. Descontos especiais nas compras à vista. E condições de pagamento com parcelas que cabem em seu bolso. Não se esqueça, Madeireira Realense é a melhor opção para a sua construção. Rua Padre Paranhos, 85 Centro, Rio Real, Bahia. Telefone 75-34-26-1313. Organização Melk e Nilda. Mais emoção e mais vida no ar. Difusora AM. Difusora AM, espalhando o amor de Deus no ar. Programa RCC em Ação, na comunicação de Leide Alves.